ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 30 de maio, a última sexta-feira do mês de maio, está entrando no ar o Tema Livre. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre o seminário que aconteceu no Arquivo Nacional, 5 anos de memórias reveladas nos 50 anos do golpe militar de 1964, entre os dias 12 e 16 últimos, no qual eu tive o prazer e a honra de participar como mediador em uma das mesas e no qual compareceram várias autoridades, pessoas, ex-presos políticos e pessoas que hoje estão na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, na Comissão Nacional da Verdade, na Comissão Estadual da Verdade, como a Nadine Borges, que já esteve conosco aqui algumas vezes no Tema Livre. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse seminário, fazer não propriamente uma avaliação, mas também falar do que ficou, já que está na moda falar em legado, né, assim, por causa da Copa do Mundo, vamos falar um pouco do legado desse seminário. E aqui com o Vicente Rodrigues e a Inês Estampa, ambos são do Arquivo Nacional, Centro de Referência Memórias Reveladas, que foi, ao mesmo tempo, promotor e um dos homenageados, digamos assim, lembrados pelos 5 anos de atividade nesse seminário. Eu vou começar com o Vicente, bom dia, que já conhece a mecânica do programa. Vicente, queria que você falasse um pouco sobre a ideia do seminário e o que que vocês tiraram, no final das contas, do seminário. Eu, particularmente, achei muito proveitoso, muito bom, mas gostaria que você fizesse uma exposição, porque você, além de ter acompanhado tudo, estava desde a origem da ideia, né? Bom dia. Bom dia, jornalista, bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. E dizer que o seminário ele se propôs exatamente a isso, né? A discutir a ditadura e transição democrática no Brasil de hoje, né? A gente fala muito sobre temas de justiça de transição, né? Ou seja, que é aquele conjunto de mecanismos que se utiliza, abordagens e estratégias que se utiliza para fazer a transição de um legado autoritário para uma sociedade democrática. Mas é curioso que, ao mesmo tempo que se olha muito para o passado, né, nesse tipo de processo, na verdade, o objetivo da justiça de transição não é discutir o Brasil de 64. Ou seja, é conhecer o Brasil de 64, mas para enfrentar os legados, né, e os legados sombrios do Brasil de hoje, né, que o Brasil de hoje recebeu todo esse processo histórico, autoritário e ditatorial. Então, nesse sentido, o seminário, por um lado, ele buscou fazer esse resgate, né, e articular o Brasil de ontem com o Brasil de hoje, na perspectiva da construção democrática. Para além disso, o seminário também foi uma tentativa de provocar, né, de fazer uma provocação. Nós sabemos que nunca houve um 1º de abril como esse de 2014 para quem discute ditadura militar, né? Nunca houve tanta manifestação de rua. É a primeira vez que o clube militar deixa de comemorar o golpe, né? Teve que deixar de comemorar o golpe, isso é uma vitória, né? Mas para além disso, para além dessas questões tão positivas, né, há também que se planejar os passos futuros dessas iniciativas. O que ocorre depois de 2014? O que ocorre depois de dezembro, quando a Comissão Nacional da Verdade vai entregar seu relatório? Então, o seminário buscou fazer essa discussão. A verdade é que o Brasil, e isso transpareceu muito no seminário, o Brasil vive uma experiência muito distinta das experiências vividas por Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, países que viveram períodos ditatoriais, a Argentina particularmente mais duro, mais curto e mais duro do que o regime brasileiro, mas de toda maneira o Brasil vem encontrando o seu caminho, um caminho à brasileira, para enfrentar esse passado e esse legado da ditadura militar. Uma das questões que se abordaram nesse seminário foi a questão da lei de acesso à informação. Essa lei de acesso à informação é um ponto, me pareceu, uma pedra de toque essencial para você começar a desvendar esse passado e você começar a esclarecer uma série de coisas. Eu gostaria que você, Inês, fizesse uma intervenção a partir disso aí. Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Também agradeço o convite, né, para participar aqui do tema livre. Bem, o especialista em lei de acesso a informações é o Vicente, mas assim, tenho trabalhado com ele, com o pessoal do Arquivo Nacional sobre esse aspecto. E eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, né? Porque se a gente está falando em legado, né, uma das coisas, né, que eu julgo assim, muito é importante, né, como resultado desse processo, é justamente assim, essa questão dos documentos, né, que foram, quer dizer, antecedem a Comissão Nacional da Verdade e as outras comissões estaduais e universitárias e municipais, né, e tantas outras que estão sendo formadas e as que já estão em curso, mas o Memórias Reveladas, que é o centro de referência no qual a gente vem trabalhando desde 2008, pelo menos, né? Mas começou antes, né, a ideia, como você viu lá no seminário. O primeiro passo foi justamente se buscar os documentos, né, referentes ao período de exceção, ao período da ditadura militar, e até antecedentes, para poder justamente formar, digamos assim, esse elemento, uma estrutura mesmo para poder ajudar nas pesquisas, porque assim, a gente entende que os depoimentos são importantíssimos, tá? Ouvir os ex-presos políticos, as vítimas, né, sobreviventes aí do regime é importantíssimo, mas a gente precisa dos documentos também, até para confrontar fatos, comprovar também, enfim. E havia uma legislação, e aí o Vicente pode dar mais detalhes sobre isso, mas uma legislação que era muito restritiva em relação ao acesso a esses documentos. Então, assim, só vítimas e familiares ou terceiros devidamente autorizados por essas pessoas que podiam ter acesso a esses documentos, né? Porque se considerava que muitos deles continham ou podiam conter, né, elementos que pudessem ferir a honra, a imagem, né? Isso. E a vida privada das pessoas. E essa discussão de honra, imagem e vida privada, ela rendeu muito. Tanto que nós fizemos vários eventos, né, inclusive internacionais, né, justamente discutindo com os nossos colegas, né, latino-americanos e eventos nacionais também, e regionais, locais, para poder se pensar isso, porque havia uma resistência em se fazer uma legislação onde a gente pudesse abrir todos os documentos ao público, né, e torná-los públicos. Então, esse, eu diria que foi o primeiro passo, né, Vicente? Que a gente, e a primeira grande conquista, eu acho, né, já que a gente está fazendo uma espécie de balanço aí, em relação a eu estou assim meio roubando a fala do Vicente, porque mas eu acho que esse tá é um legado importantíssimo, porque o acesso público, né, a esses documentos, ele é fundamental, não só para os pesquisadores, não só para as vítimas que precisam comprovar, né, situações para poder obter reparação, enfim. Mas, veja só, juntando os documentos que foram produzidos, né, no âmbito do sistema de informação e contra-informações, né, do CISNE, que tinha como cabeça do sistema o SNI, que é o Sistema Nacional de Informação, né? Aí com os documentos do DOPS, com documentos de ASI, que a gente ainda está também localizando, a gente não tem tudo localizado, como o Vicente até já disse aqui em outros programas que eu já tive o prazer de ouvir, com documentos que são produzidos, por exemplo, pela Comissão de Anistia, pelas comissões de reparação, como a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Comissão de Reparação aqui do Estado do Rio de Janeiro, só para citar, né, algumas que me vêm agora à lembrança. E esses documentos, né, sendo produzidos agora, que estão baseados em documentos da época da ditadura, junto com depoimentos, né, das vítimas, e agora até depoimentos dos próprios perpetradores de violações de direitos humanos, como foi o caso do coronel Malhães, né? Também para citar um exemplo, né, mais conhecido. Então, quer dizer, ter acesso a esses documentos, né, não só via os relatórios que as comissões da verdade vão produzir, mas esses documentos estarem disponíveis nos arquivos públicos, né, como no Arquivo Nacional e outros tantos arquivos públicos que a gente tem, né, e mesmo em centros de documentação privados, né, é de uma importância fundamental para que a sociedade possa conhecer realmente, como disse o Vicente, esse passado, para a gente poder pensar as questões presentes e futuras, né, já que a gente está pensando na consolidação da democracia ou na construção da democracia, já que a gente está num processo ainda, né, de construção da democracia, segundo o meu entendimento. Eu acho que a gente vai passar um longo tempo construindo a democracia, até porque esse processo internacionalmente ele vem sofrendo mudanças. Vicente, eu queria lembrar que desde a primeira vez que você veio aqui, você situou o Brasil nesse cenário latino-americano, principalmente, como o país que tem o maior acervo de documentação do período da ditadura. Isso talvez seja o lado bom dessa nossa tradição cartorial, sim, não é? Essa herança cartorial portuguesa de tudo está escrito, tudo está com firma reconhecida e tudo está arquivado. Isso resultou numa quantidade de documentos que é inédita, não sei se na América Latina apenas, sim, ou se no mundo todo. Como é que é que você situa isso? Realmente, mesmo em comparação em escala global, né, é algo que, se não é inédito, é singular, pelo menos. Ou seja, há poucos países que têm experiência repressiva e com um conjunto documental sobre a repressão tão grande, né? Aqui na América Latina, a gente sempre faz a comparação, é normal fazer a comparação com a Argentina, com o Chile, com o Uruguai, né? E, de fato, e o Paraguai, em relação a esses países, que alguns deles têm conjuntos documentais importantes, como o Paraguai, que tem o Arquivo do Terror, né? Que é um acervo fantástico também, e que remonta, na verdade, ao início do século XX, né? Veja que o Paraguai, com a sua tradição infeliz, né, de repressão política desde o início do século XX. Mas o Brasil, de fato, hoje, em dados atualizados, que até foram expostos lá no seminário, a gente tem de documentação pública federal, só para você ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia desse volume, cerca de 16,5 milhões de páginas de documentos textuais de documentação pública federal. Isso oficiais, né? Documentos oficiais. Produzidos pelo Estado. Saídos de repartições públicas. Exatamente. Né? Estaduais, federais, municipais, isso aí. Não, só federal. Só federais. Só federal. Rapaz, olha aqui, que mania de... E a gente estima, né, Vicente, num trabalho recente que a gente realizou, junto aos arquivos estaduais, que a gente deve ter também cerca de 16 milhões de páginas de documentos DOPS. Quer dizer, praticamente 35 milhões, né? Mais ou menos por aí, né? Quer dizer, é um negócio que é um volume tão grande que representa um desafio técnico para as instituições de guarda, né? Mas, por um lado, também representou um desafio para a própria ditadura, no sentido de quando foi feita a eliminação criminosa de documentos, e a gente sabe que foi feita, que documentos foram destruídos, mas é difícil num sistema tão grande desse de informação e onde há redifusão de documentos, ou seja, eu produzo aqui, mas eu tenho que enviar para 4, 5 repartições, carimbar, botar, não sei quem tem que ler, tem que botar o chamegão lá. Então, até para a ditadura destruir essa documentação, representou um desafio que ela não conseguiu fazer. Então, o que sobreviveu, em grande parte, também é isso. Era tão grande, o próprio gigantismo do sistema de informação acabou se voltando contra ele. E, contudo, a gente enfrenta ainda hoje um dos mais longos períodos de transição da ditadura para a democracia entre os nossos vizinhos aqui da América, sim, Latina, porque, ao mesmo tempo que tem essa documentação tão farta e tão legítima, comprovada, né, autêntica, você tem uma resistência férrea, pétrea, do outro lado, quer dizer, que eles consideram o outro lado, né, os militares tratam isso como se aquelas transgressões ocorridas durante o regime militar tivessem realmente o caráter de uma política oficial de Estado. Isso é muito delicado no caso brasileiro. A Argentina foi assim também. Aliás, no seminário alguém lembrou que se não tivesse havido a invasão das Malvinas pelo Leopoldo Galtieri, a ditadura argentina teria durado mais. Mas ali, como houve o fracasso, né, da invasão das Malvinas, ou Falklands, como preferem os ingleses, a ditadura se exauriu ali. Nós passamos por um processo mais lento de exaustão, porque foi econômico, né? Não foi político. Mas como é que a gente lida com essa dificuldade como é que eu vou dizer? Não é esquizofrenia, mas a má vontade do Estado de reconhecer que ele foi vilão naquele momento, em determinados momentos, e que ele, propriamente, não é intrinsecamente mau, mas ele tinha agentes que agiam sob ordens dele mesmo e que esses, sim, agiram à margem da lei. Eu queria que você falasse isso, porque você tem uma experiência acadêmica, e desde também é da PUC, eu esqueci de dizer aqui na abertura do programa, e isso dá uma visão um pouco mais acadêmica também. Eu gosto muito de ouvir os acadêmicos. Vamos lá. Imagina, obrigada. Olha só, você toca num ponto que eu acho que é interessante e crucial para a gente poder pensar, né, nesse... Porque esse período tão longo, né, entre o término da ditadura, o término oficial, estou dizendo, né, e aí, por que a gente ainda fala em transição democrática, né, em construção da democracia, enfim. Eu acho, sim, é uma visão assim, minha, mas que é que outras pessoas também têm, enfim, outros acadêmicos, outros cidadãos, que eu acho que é a questão do corte de classe. Tá? Do golpe de Estado, né? De 64. Perfeito. E da própria ditadura que se instaurou a partir do golpe. Né? Quer dizer, pensar assim, o lado os militares representam o lado que perpetrou violações. Primeiro eu quero dizer que eu discordo um pouco dessa coisa dos dois lados, embora reconheça que, né, que houve graves violações de direitos humanos e que a ditadura que se instaurou no Brasil, né, no período de 64 a 85, ela teve uma estrutura, né, militar, né, acentuada, né, isso realmente é. Então, assim, há uma grande discussão, se fala em ditadura civil militar, ditadura militar, como é que é isso, como é que se dá a participação da sociedade civil, mas está comprovado hoje, inclusive por documentos, né, que a participação, né, da sociedade civil, ou seja, das empresas, né, da própria mídia, foi muito importante. Não se pode absolutamente discutir esse período, pensar esse período, sem levar em consideração isso. Então, quer dizer, esse corte de classe, né, você falou aqui, interesses econômicos fortíssimos, né? Então, que realmente, durante muito tempo, não foram só os militares que não queriam ter reveladas as barbaridades que foram, e atrocidades que foram cometidas no período, né? Mas um interesse muito forte em que isso não fosse revelado, porque, na verdade, por trás disso a gente tem interesses econômicos, políticos, claro, né? Não dá para pensar o econômico sem o político, muito fortes, porque a gente sabe que nesse período, se a gente pegar, por exemplo, aquele filme sobre o cidadão Boris, né? O Dia que Durou 21 Anos, do também. O Tragacho. Exatamente. O Tragacho, que financiou o BAN, né? Exatamente. Exato. Então a gente vê que havia uma participação realmente muito forte, né, de empresários, né, de grandes corporações, né, como a Volkswagen, por exemplo, né? Enfim. O Grupo Folha de São Paulo, já que você falou agora, recentemente, o Grupo Folha de São Paulo reconheceu, fez um meia-culpa grave, embora tenha chamado de Dita Branda. Exato. Não é? Embora tenha dito que era Dita Branda, né? Depois... E admitiu que conduziu pessoas sequestradas, porque não eram presos, isso, na verdade, né? Dentro dos carros de distribuição do jornal. Quer dizer, isso é um crime grave. E, ao mesmo tempo, é um reconhecimento muito forte. Essa questão da mídia me toca muito de perto, porque eu sou dessa área e acompanhei durante muito tempo, porque eu comecei ali junto com o AI-5, então eu sei mais ou menos, acompanhei mais ou menos esse período em que a imprensa foi toda ela diluída e cooptada, extinta, como o Correio da Manhã, que fica aqui em frente, uhum. E a imprensa de oposição, Última Hora, em resumo, os jornais. E aí os jornais todos independentes, entre aspas, foram também sendo eliminados ao ponto de você ter hoje o conglomerado que é hegemônico e que não só sustentou e foi parceiro da ditadura militar, como até hoje ele mantém o pensamento único, né, nesse processo. Isso também eu acho que contribui para essa longa transição da ditadura para a democracia, essa questão de você manipular a opinião pública e formar, informar mal essa coisa. Como é que vocês veem isso, hein? É, Vicente, já te passo, mas é só complementando e aproveitando aí essa deixa que se deu, né? Eu acho então que não há interesse, né, em realmente informar bem a população, justamente porque os interesses, né, dos grandes grupos, mas que representam, na verdade representam o interesse de uma parcela pequena da população, ou seja, eu estou falando aqui de concentração de renda, tá, que é real, né, que é lógico. Lógico, porque é comprovadamente, né? O Brasil é um país onde as desigualdades são gritantes, né? A gente tem vários estudos aí apontando isso, quer dizer, e o período da ditadura militar, houve o arroz salarial, por exemplo, a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, foram elementos, assim, foram medidas, né, extremamente drásticas e perniciosas para os trabalhadores, que representam assim, uma parcela de resistência importantíssima da ditadura militar. Né? Eu estou falando de ditadura militar justamente por causa do aparato, né, do Estado, né, daquele momento, mas lembrando sempre que a participação da sociedade civil, das empresas, enfim, dos grandes grupos aí que tinham esses interesses, sempre presente. Então, quer dizer, você teve uma ofensiva enorme, né, sobre os trabalhadores e suas organizações, né, justamente para poder implantar, né, no país esse modelo econômico, né, que mantém e intensifica essas desigualdades sociais que são históricas. A gente pegar a formação social do Brasil, você vai ver que desde o Brasil colônia que as coisas são assim. Teve a abolição da escravatura, passamos para o trabalho livre, as desigualdades continuam. Você vai pensando isso, quer dizer, então, quer dizer, nós não dá para pensar esse período, né, só recortando, digamos assim, né, a questão das torturas, das perseguições políticas, enfim, tem que se contextualizar também o que a gente estava vivendo, né, em termos de formação social do Brasil, né, e eu acho que, e por isso essas fontes, né, documentais são tão importantes, né, porque não que a verdade esteja... Mas, de verdade, é uma discussão bastante complexa. Eu tenho aprendido muito isso com o Vicente. Mas, e como, né, o trabalho assim, no dia a dia... O Vicente faz uma discussão muito interessante sobre essa coisa da verdade. Nunca a verdade esteja nos documentos. Quer dizer, tem mentiras também. Tem coisas enviesadas, né? Tem contra-informação aí nos documentos, que era para confundir também, né? Agora, de qualquer maneira, você tem... São elementos factuais, estão ali, né? A gente precisa analisar isso. E é isso que a gente precisa trabalhar com os alunos, com a sociedade de uma forma geral, entendeu? Então, por isso, fazer seminários como esse que a gente fez, né? A ideia é não ficar restrito ao circuito acadêmico, às pessoas que estão discutindo isso, mas abrir para os estudantes de nível médio, a gente elaborar iniciativas e estratégias que atinjam também, né, as escolas. Quando eu falo a gente, eu não estou falando só do Arquivo Nacional e do Memórias Reveladas e das universidades. Mas eu acho que a gente está pensando, né, né, em uma política mesmo pública, né, que pense em mudar essa história oficial que foi construída justamente por esse aparato aí que você estava falando. Né, e aí o poder das mídias realmente é muito importante para isso, para desconstruir isso, tentar realmente mostrar, né, como as coisas de fato ocorreram. Desculpa, Vicente. Não, não é que é isso. Você veio para isso mesmo. Você pode beber um pouquinho d'água agora que o Vicente vai falar. Falei demais. De forma alguma. Muito interessante. Eu estava lembrando, quando te ouvia, né, do Eric Hobsbawm, que é o historiador inglês, recentemente falecido, né, infelizmente. Aí eu que sou acadêmico, hein, olha. E eu me lembrava que quando ele se referia ao Brasil, ele tratava como este, chamava o Brasil de este monumento à desigualdade social no mundo, né, ou seja, e também lembrei, quando a Inês falava sobre a questão do corte de classe, sobre os interesses econômicos, né, que um pesquisador, durante o seminário, trouxe um dado muito interessante da pesquisa dele, de como as bandeiras de cartão de crédito chegaram ao Brasil acopladas ao SNI. Ou seja, o SNI atuou diretamente na iniciativa de trazer o cartão de crédito para Brasil. Na importação desse modelo das de bandeiras. Crédito. Exatamente. O capitalismo financeiro que a gente tanto fala hoje já estava presente. Na verdade também, isso voltando um pouquinho, mas vou voltar para o Vicente, mas eu queria só fazer esse adendo, porque a Inês citou que não é possível você fazer um recorte, arrancar as páginas dizendo, olha, isso aqui é o período da ditadura, vamos estudar isso aqui, porque você tem, na verdade, já houve gente aqui, acadêmicos aqui no programa, que disseram que o Estado brasileiro foi construído num tripé que era do patrimonialismo, que vem com as capitanias hereditárias, da desigualdade social que é histórica a partir disso aí, e do racismo, que é também 350 anos de você ter mão de obra de graça. Isso é uma coisa que eu acho que não aconteceu em lugar nenhum. Você construiu uma sociedade nesse tripé, você dificilmente vai construir uma nação. Você vai ter sempre situações, você pode até ter um país como tem aqui, mas você não terá nunca. O Brizola dizia isso também, e não é da cidadania, é da nacionalidade. É preciso, toda vez que eu falo Brizola, o Vicente ri. Por que é isso? Eu não tenho isso na reunião lá. Nós tivemos uma reunião lá no Arquivo Nacional, parênteses para o ouvinte aqui. Tivemos uma reunião no Arquivo Nacional essa semana e eu falei do governo Brizola, o Vicente riu, ele da Brizolândia. Mas diga aí, Vicente. Primeiro, por que você riu para satisfazer a curiosidade? Quando eu era bem jovem, né, o meu primeiro voto após a redemocratização. Em 82? Na verdade, foi na eleição que o Brizola perdeu para o Enéas. Eu fiquei louco com aquilo. Eu era louco pelo Brizola. Foi na eleição para governador, foi na eleição para presidencial. Não, eu morava em outro estado, então foi na eleição presidencial. E quando eu vi aquele negócio, fiquei desesperado. Mas enfim. O sapo barbudo era outro. É, exatamente. Pois é. Eu disse, pô, perder para o Lula é uma coisa, mas para o Enéas. Já é fora demais. Da regra já, né? É. Então, voltando agora para o nosso foco, feito o parênteses. Mas o que eu acho interessante, a Inês falou da articulação com ou seja, não desassociar a economia da política, quando se fala em ditadura militar, compreender a interação, o acoplamento, né, com as estruturas econômicas dominantes no Brasil. E também eu acho que é importante avaliar a questão dos fatores externos. Por exemplo, a gente fala muito da diferença do Brasil em relação aos seus vizinhos, principalmente do Cone Sul, né? Chile, Argentina, Uruguai e tal. Ao mesmo tempo, as grandes semelhanças, né? Como é que num período histórico relativamente curto, todos esses países caíram em ditaduras militares, ou ditaduras controladas por militares? Então é porque alguma coisa os unia por fora. Né? E se a gente for para a América Central, e é um caso que a gente está começando a estudar mais agora, que é o caso Honduras, que é um caso, é como se fosse um pequeno Brasil. Ou seja, lá se formou, assim como no Brasil, uma ditadura que não matou como matou, por exemplo, na Guatemala, ou se matou na Argentina, mas que se construiu um sistema de medo, um sistema de vigilância, de informação e de contra-informação. Então, articular essas questões internas, né? Como que ocorria no mundo também, né? Eu acho que aí a gente completa de fato um quadro bem interessante que permite a análise do que de fato ocorreu. Essa história é interessante porque isso vem da Escola das Américas, da doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, que sai semeando essas ditaduras, né? Não só pelo Cone Sul, não só pela América Central. Mas isso tem muito ainda, não tanto, eu acho, particularmente, não tanto da Guerra Fria, não tanto do enfrentamento dos Estados Unidos, União Soviética, mas pela traição que foi a Revolução Cubana para o governo norte-americano, que Cuba era o paraíso da máfia. Al Capone, hoje, até hoje, você tem a Casa de Al, que é um museu onde Al Capone vivia quando ia a Cuba, em Varadeiro e tal. E, num primeiro momento, aquela Revolução Cubana foi até apoiada pelo governo Eisenhower. E depois, quando Fidel trai e se alia a Moscou, aí que parece que surge essa paranoia norte-americana de não deixar acontecer o que o Kennedy falou, né? Não vai acontecer de novo. E o Santiago Dantas veio dizer ao Jango, olha, o Kennedy disse que não vai acontecer de novo. Acho que esses processos são bem complicados, né? Se associam os paranoicos aos sabidos, né? Então há sem dúvida que havia quem achasse que existia o risco de cubanização do Brasil, etc, etc. Mas para além disso, foi muito conveniente do ponto de vista econômico colocar todos esses generais para administrar a economia do Brasil e abrir as transnacionais, né? Uhum. Então, para além dos paranoicos, tinham também os sabidos no processo, né? Certamente, durante o governo Eisenhower, quando, né, ocorre a Revolução, ou se inicia, né, a Revolução, os Estados Unidos se distanciam do Fulgêncio Batista na esperança de fazer como sempre fizeram na América, claro, Central, principalmente, que é se associar ao presidente que assume. Fazer um Panamá ali, né? Isso, e fazer ali, vamos continuar. Uma Costa Rica. Business as usual, né? Ou seja, negócios como sempre, né? É. Mas o Fidel meio que quebrou essa lógica, então, de fato, trouxe uma tensão para a estratégia norte-americana. Mas, para além disso, hoje há estudos que mostram que o próprio perigo soviético, né, ele foi muito mais... pretexto. Muito mais pretexto. Ninguém, de fato, na administração norte-americana, ou na alta administração, tinha qualquer ilusão de que os soviéticos tinham perdido milhões e milhões e milhões de pessoas da sua população. Estavam muito poucos dispostos a um enfrentamento, de fato, que levasse às últimas consequências. Assim como Cuba tampouco era uma ameaça ao Brasil. E assim como a República Sindicalista também foi um pretexto do Jango, né? A República Sindicalista janguista, né? Aquela coisa, também foi um pretexto. Agora, voltando um pouquinho a essa questão da CLT que você falou ainda há pouco, quer dizer, desse desmonte do movimento sindical, das conquistas dos trabalhadores. Eu me lembro que na véspera do golpe de 64, ou seja, em 63, foi criado o 13º salário. Isso foi uma conquista evidente. E em 1951, 52, o Jango, quando era ministro do trabalho do Getúlio, ele dobrou o valor do salário mínimo e perdeu o cargo por isso, mas o Getúlio bancou e dois anos depois meteu uma bala no peito. Mas isso aí também tem a ver, tudo isso está encadeado na realidade, sim, com um fato que eu gostaria que você entrasse aí, Inês. Todas as políticas sociais, todas as iniciativas que visam a de redução da desigualdade social no Brasil, que visam educar, que visam dar melhor condição para o povo brasileiro, elas são esmagadas imediatamente e de uma forma brutal, violenta, como ainda hoje acontece. Como é que você vê isso? Bom, primeiro, qualquer programa, né, projeto ou proposta, né, de política social que vise redistribuição de renda, né, ela não é bem vista, né, justamente por causa dos interesses de classe. Quer dizer, eu estou falando de mexer na concentração de renda, mexer nessa sociabilidade que está instaurada, né? Ou seja, é como se dissesse assim, olha, pobre sempre existiu, pobreza sempre esteve aí, né? Então é como se ela fizesse parte da paisagem, né? É uma naturalização desse processo, né? Então, quando você pensa em políticas sociais, né, que de alguma forma possam mexer, digamos assim, nessa estabilidade, entre aspas, né, historicamente construída, né, não sem muita exploração, não sem manter essa precarização. É que a gente fala muito em precarização do trabalho hoje, de fato, a gente está vivendo realmente a precarização do trabalho, mas se a gente for pensar, né, historicamente, o nosso mercado de trabalho já nasce precário, precarizado, né, precarizado. Então, quer dizer, essa precarização vai se acentuando e a desigualdade social também, né, porque, né, este modelo aí de sociedade, né, e este modelo de produção, aliás, esse modo de produção, ele tá afincado justamente nessa desigualdade social. Então, quer dizer, qualquer política que ameace, né, essa situação, ela vai ser rejeitada. Né? Então, quer dizer, há essa coisa assim, os trabalhadores, né, eu estou falando dos trabalhadores, não só dos que têm emprego formal, carteira assinada, mas a classe trabalhadora, né, de uma forma geral, ou seja, quem tem para viver só o seu trabalho. Né? Então, quer dizer, há uma luta constante, né, de pôr melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, né, e é uma luta histórica. Então, você falou aí na questão da CLT, né? Muita gente diz assim, mas isso daí foi uma coisa que foi que veio pelo alto, que foi imposto. De fato, a gente tem no Brasil o que a gente costuma chamar de revolução passiva, que são aquelas medidas que vêm pelo alto. Né? Então, mas só que elas, mesmo vindo pelo alto, elas não podem deixar de atender, em alguma medida, né, essas lutas históricas da classe trabalhadora. Né? Porque para manter este equilíbrio aí que a gente está dizendo, é preciso que o Estado, que os governantes estejam atentos a isso. Inês, né? Até onde você vê que esse vir do alto se confunde com o paternalismo do Estado? Olha, em alguns momentos se confunde com o paternalismo do Estado. Eu nem sei se eu posso dizer que o Estado seja o tempo todo paternalista, né? Porque eu acho que não é bem assim, não. Mais padrasto. Né? É mais padrasto do que... Está mais padrasto do que papai, né? Então, até ontem, eu ouvi de um aluno conversando comigo por telefone, querendo tirar uma dúvida, ele dizia, mas... Professor, é possível dizer, então, que se o Estado foi o pai dos pobres, né? Foi o pai para os pobres, foi mãe para os empresários e tal. Mãe dos ricos. É como Getúlio era chamado. Getúlio era chamado disso, do governo de 50, né? 54. Era o pai dos pobres e a oposição dizia que era mãe dos ricos. Quer dizer, ele faz uma analogia aí que, a princípio, né, parece meio... meio rasa, mas não, tem uma coisa interessante aí. Parece piada, mas na verdade parece piada, é sério, mas não é. Né? É sério, é sério. É muito sério isso. Então, quer dizer, eu acho que há uma imposição, né, de certas medidas, mas é porque assim, eu não consigo pensar, né, o Estado, né, sem pensar nas disputas sociais que internas, são travadas. Quer dizer, o Estado está permeado por essas lutas sociais, por essas disputas, por esses conflitos. Né? Agora, é claro que a gente tem um lado que eu diria assim, que é mais forte, né? Mas mais forte justamente por causa do poderio econômico. Né? Então, realmente, e agora há uma tendência também das pessoas criticarem toda e qualquer medida de política social como meramente paliativa, como populista, como assistencialista, como eleitoreira, enfim, é principalmente agora que a gente vai entrar, né, estamos, né, no ano eleitoral. Mas vamos entrar agora na campanha, certamente que isso vai ser muito falado. Agora, eu acho que tem que se olhar isso com muito cuidado, né? Porque assim, a classe trabalhadora precisa sobreviver, precisa se reproduzir, inclusive até para atender os interesses desse modo de produção, né? Dessa sociabilidade que se instaurou aí. E fazer, quer dizer, uma contra-hegemonia é muito difícil. Né? Agora a gente está vivendo assim, um momento que assim, né? A grande mídia, né? Essa coisa assim, ideológica, ela é tão forte, né? Tão presente, que eu fico pensando assim, você, né, educa os filhos, né? Pensando aqui muito particularmente no meu caso, e explica, e desde sempre você vai conversando sobre essas questões todas, e de repente você vê o menino dizendo, mas olha, até no momento impensado, né? Depois até para refletir e rever a posição, mas acho assim que é muito natural, por exemplo, né, ver um outro menino, por exemplo, ser amarrado num poste e ser... Porque é assaltante. Ah, não, então, sabe, então fica uma justifica, coisa assim... Justifica, né? Exatamente, então, essa coisa é muito séria, eu acho que... E está se espalhando, quer dizer, está se espalhando, já está aí, já tem tempo, mas eu acho que fica ainda muito mais forte quando aumenta, por exemplo, o acesso à internet... aumenta o acesso a a televisão, né, isso? Eu acho que são veículos importantíssimos. Eu acho que é muito bom que se aumente realmente o acesso, que todo mundo tem, mas justamente porque está aumentando, né, o acesso às camadas mais populares, a esses meios de comunicação, aí a vigilância, né, e o filtro que se faz também, né, para que informações vão ser repassadas, como vão ser repassadas, também essa vigilância é muito intensificada, até porque, né, como é que você mantém, não é só pela dominação, pela força, você mantém muito mais pela busca do consenso, né, ideológico. Pela ideologia. Exatamente. Exatamente. Interessante que essas mídias sociais, elas levaram a um questionamento que eu tenho visto aqui, por exemplo, tem um portal que eu vi, o Mundo, que é muito interessante, e que ele disse em determinado momento, não sei se ainda diz, que o governo brasileiro, ele paga para apanhar todo dia da TV Globo, do Globo, da Band, paga alta grana em anúncio e em patrocínio de programas para levar porrada do governo, vai levar porrada da imprensa todo dia. Ao mesmo tempo, você falou do Robson Baum, e a gente, aquele período, o Robson Baum foi muito preciso nessa coisa de que, com o esfacelamento da União Soviética, parece que acabou o século ali. Então, você hoje tem o capitalismo e não tem do outro lado, você não tem mais uma Cuba, você não tem mais uma União Soviética, você não tem mais Moscou como era, nem a China. Próprio, né? Então, o que restou a Coreia do Norte? Pelo amor de Deus, aí não, Jesus, não ameaça ninguém, né? Então, isso vai agudizando o processo, e vocês acham que nós vamos chegar a uma alternativa, a uma humanização em função do esgotamento desse sistema capitalista pelo seu próprio vai ser autofágico esse processo, ou vamos ter que esperar surgir um neossocialismo, uma nova alternativa para poder ter uma coisa assim? Fala aí, porque um dos dois, fala aí. Não, falei um dos dois, então, eu vou falar bem rápido agora. Então. Bom, primeiro, eu acho que é bom a gente pontuar que o socialismo, né, que tá aí. Da União Soviética, que a gente costuma chamar de socialismo real, né? Foi o que a gente conheceu, na verdade não é o socialismo, por exemplo, que eu considero como o socialismo de verdade, aquele que está lá no nosso horizonte, né, quando a gente pensa assim, como eu gostaria que as coisas pudessem ser, né, não foi exatamente isso, né, foi uma tentativa que, enfim, que acabou resultando no que deu no que deu, não é isso? Mas eu acho que a gente tem iniciativas, aí eu vou citar o caso da Venezuela, né, que eu sei que é muito polêmico, eu sei que é muito criticado, né, mas não que a gente tenha na Venezuela um socialismo, mas a gente tem uma direção social, né, do meu ponto de vista. Aí o Vicente também é outro estudioso desse tema, né, que pode com muito mais propriedade falar sobre isso, mas uma direção social, né, falando em termos de América Latina, né, que é contrária justamente a esta direção, a esta ideologia dominante, né, que... Por isso essa reação tão violenta contra a Venezuela. Tudo que vem da Venezuela é negativo, né? Exatamente. Você abre o jornal todo dia, né? Se você abre o jornal, tem uma notícia. Se não está na primeira página, está nas principais, né? Tem uma manchete falando alguma coisa negativa sobre isso. Eu acho isso muito sintomático, entendeu? Quer dizer, não se pode passar por isso despercebido. Agora, claro que tem problemas, sim, e tal. Era muito interessante, né? O falecido presidente Hugo Chávez, de saudosa memória também, muito saudosa para nós, né, Vicente, com nesse certeza. Caso. Mas, porque tinha umas, as pessoas criticavam muito, o bufão que vai, que fala isso, que fala aquilo, que não sei o quê. Mas uma discussão assim com o povo, né, populista, não sei o quê. Sabe, esses rótulos, eles são muito complicados, porque, na verdade, se tenta o tempo todo desconstruir qualquer tentativa, qualquer alternativa, né, que procura se colocar a esta sociabilidade que a gente vive, né? Então, assim, eu não perdi a esperança, eu realmente tenho, né, no meu horizonte, né, certamente eu não verei isso, não. Talvez nem meus netos, mas quem sabe meus netos, né, poderão ver alguma mudança. mas eu acho que são, que a gente não pode desesperançar, né, em relação a isso, senão a gente vai ficar imóvel realmente e rendido a isso. Bem, rapidamente, né, o processo venezuelano é muito interessante, se você pegar o processo boliviano também é muito interessante, o processo equatoriano também é o, digamos assim, talvez mais consolidado, o mais tradicional no sentido, por exemplo, da teoria constitucional, né, equatoriana, mais estabelecida. E são processos que, ao mesmo tempo que têm diferenças marcantes entre si, né, se pegar, por exemplo, a experiência boliviana em relação à venezuelana e equatoriana, o que eles têm em comum, de fato, é a tentativa de construção de algum sentido progressista para essas sociedades. Né? Eu me lembro de uma análise que foi feita do Perón, que não era nenhum anjo, né? Mas que um pensador argentino, ele analisou o Perón assim. Ele disse, olha, quando o Perón assumiu o poder, né, o Ministério do Trabalho tinha 3 salas e 40 empregados, 40 funcionários. Quando ele saiu, o Ministério do Trabalho tinha 560 e tantos empregados. Eu quero dizer o seguinte, a gente também mede, né, os resultados dessas iniciativas, né, a partir do que se conseguiu. Por exemplo, na Venezuela, a erradicação do analfabetismo, né, que não é pouca coisa para se fazer com o país. Os melhores índices pela ONU obtidos nesses últimos 12 anos são da Venezuela. São da Venezuela. A questão da saúde também lá. Saúde, missões. São da Venezuela. A Venezuela, eu me lembro, quando eu iniciei a acompanhar o processo lá, que ela estava no IDH atrás do Brasil e atrás da Colômbia. E eu vi, eu disse, pô, vai passar o Brasil daqui a pouco. E passou. Passou. Nesse espaço de 10 anos. Né? Agora, claro, são processos contraditórios, seja lá, seja na Bolívia, seja no Equador. Mas o que eu quero dizer é que o próprio subcontinente americano, né, que é a América do Sul, o subcontinente da América do Sul, ele aponta numa direção muito interessante. É verdade. Agora, nós temos sempre aquele fantasma. Os mexicanos resumem bem isso, né? Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, né? Esse é o grande problema, não só do México, eu acho que de todo o quintal abaixo do Rio Grande, e nós ainda viveremos isso durante muito tempo, nós vamos ter que esperar o império cair para poder ter uma solução. Eu queria que vocês apontassem alguma coisa aqui, porque o Ivan Proença esteve aqui, e ele é uma figura fantástica, e ele disse, olha, eu quero deixar um recado aqui de que nós temos que acreditar nas utopias, mas que as utopias, sim, têm que acontecer. É. Não adianta você ficar acreditando que utopia... Entregar. É, pois é. Exatamente. Então, por isso que eu estou provocando, fazendo essa última provocação, porque nós já estamos caminhando para o final do programa. Vamos lá, Vicente. Rapidinho, então, o que é que se pode fazer, o que é que se tem feito, né, nesse sentido? Construção de um mundo multipolar, né? Ou seja, a associação do Brasil com, por exemplo, os chamados países do BRICS, né? É fundamental. Né? Brasil, Rússia, Índia, China e, mais recentemente, a África do Sul, que é o S de South Africa, né? Essa articulação para, de fato, criar uma espécie de solidariedade entre esses que são países populosos, com economias poderosas, porque o Brasil tem uma economia poderosa, né? Porque ele é o Belíndia, né? Bélgica e Índia ao mesmo tempo, então ele tem uma economia poderosa. Então, articulação com esses países, a criação, de fato, de solidariedade no eixo sul-sul, como o Brasil tem feito muito bem, aliás, na África, e na América do Sul. Eu diria até que... com a desgraça dos outros, né, se abriu uma oportunidade para que surgisse Bolívia, Venezuela, Equador e o próprio Brasil, com todas as suas contradições que a gente tem no processo atual, que foi o deslocamento maciço dos recursos do Império para outro setor do globo, que foi o Oriente Médio. Ou seja, eles investiram tantos recursos. Chega a ser fantástico que eles ainda consigam intervir aqui, como eles fazem. Ou seja, mostra a força, de fato. Mas então, solidariedade no eixo sul-sul, articulação com os países do BRICS, né? E buscar, por exemplo, fazer essa ponte com a África, né? Hoje na África, que é um assunto praticamente desconhecido ou pouco discutido aqui no Brasil, mas há pelo menos 5 exércitos europeus estrangeiros passeando pela África hoje em dia, ou seja, aponta para uma nova colonização no momento em que a China está entrando com a sua força econômica na África. Ou seja, a África é o próximo campo de batalha, acredito, dentro E há um estudo geopolítico também que diz que o Brasil, em pouco tempo, o Brasil será a sexta região africana. A África tem 5 regiões, o Brasil será a sexta região africana e o Brasil já não será mais considerado um país branco. O Brasil já é um país mestiço e será um país cada vez mais mestiço por conta do negro. Sim. Você, Inês. Bem, estamos encaminhando para o final, não é isso? Isso. Primeiro que eu quero concordar plenamente aqui com o que o Vicente disse, né, e você. E aí, voltando àquela provocação que você fez aí do Ivan Proença, né? Sim. A questão das utopias. De fato, nós precisamos ter utopias, mas precisamos tentar colocá-las em prática. Isso foi uma, né, provocação especial para você, porque você falou do socialismo em que você acredita. Sim. E do socialismo comunista, que foi o que nós tivemos. Aí eu resolvi provocar com o Ivan. Entendi. Não, pois é, então, eu acho que... Mas aí a gente pensa que, assim, para fazer isso tem que ter uma revolução, tem que... Né, uma mudança, assim, que seria, assim, como diz um pensador francês, né, Marx já dizia isso, mas aí o Alambi retomou isso num livro muito interessante, né, do final da década de 90, que é da Grande Noite Alternativa. Quer dizer, a gente vai ainda conseguir ter, né, essa virada aí da Grande Noite para a Alternativa, mas como é que a gente faz isso então, né? Já que temos aí um império, né, como o Vicente acabou de colocar aqui, você também, e é uma força muito poderosa. Agora, eu acho que são coisas que são também feitas, né? E aí pode parecer uma coisa assim muito romântica, muito idealista, mas eu acho assim que é no dia a dia. Por exemplo, quando se aponta como a Venezuela está sendo capaz, né, de trabalhar contra a erradicação do analfabetismo, né? A busca de condições melhores, né, para essa população, assim, investir, né, lá o dinheiro do petróleo, né, para obras e programas, enfim, que realmente atendam aos interesses da população. Tá? Há pouco tempo o Maduro falou que não há uma pessoa na Venezuela hoje que passe fome. Isso. Sim. É importantíssimo, né? Exatamente. Então, quer dizer, são medidas que parecem assim, não me parecem que sejam tão utópicas assim, são totalmente passíveis de serem implementadas. Agora, claro que há que se ter vontade política, há que se ter, né, há que se lutar contra, né, toda uma, como a gente falou aqui, né, um poderio, uma força que não quer que isso realmente se estabeleça, porque não tem o menor interesse, né, em que deixe de existir pobres, porque quanto mais mão de obra barata, quanto mais exploração, quanto mais gente desempregada, né, há interesse em manter, inclusive, o desemprego estrutural mesmo que a gente vive aqui no Brasil, para que você tenha realmente mão de obra barata, porque se você mandar um embora, tem 5 mil esperando pela vaga. Quer dizer, eu estou falando aqui essa minha afirmação absolutamente não tem exemplificativa. Não tem base nenhuma. Isso, na realidade, eu tô dando... Mas, de qualquer forma, é uma alegoria aí. Exatamente. Então, que é só para dar ideia de como que isso é forte. Então, eu acho que é justamente isso. Agora, é realmente necessário que se tenha essa vontade política, né? E que acho que cada um de nós também, né, dentro das suas possibilidades e atuação profissional, vai trabalhando com isso, quer dizer. E uma coisa que eu queria só lembrar para encerrar essa conversa é que há pouco tempo a presidenta Dilma anunciou o aumento da Bolsa Família em 10% e houve uma grita assim, mas 10% como se as aposentadorias e aumentaram as pensões 7. Tiveram 6, menos de 7%, né? E na verdade, quando você vai ver, isso foi uma política de distribuição, de repasse de dinheiro direto, né? E isso correspondia, na realidade, a R$13 de aumento nominal na Bolsa Família. Quer dizer, não é uma coisa, mas parece, sabe o quê? Aquela história do salário mínimo, do dobrar o salário mínimo, do 13º salário. Quando você começa a mexer naquele tripé, quando você começa a mexer na distribuição de renda, como é que você incomoda tudo, né? Isso. E como existe o medo da mudança, né? Porque isso ameaça. Impressionante como que, imagina, o programa Bolsa Família, né, pode ameaçar. Tão pouco, né? Né? E você vê que é o mínimo do mínimo para a subsistência, ou seja, para as pessoas não morrerem de fome. É verdade. Gente, olha, muito obrigado pela participação de vocês aqui. O Tema Livre hoje recebeu aqui o Vicente Rodrigues e a Inês Estampa. Ambos são do Centro Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. Vieram aqui para falar sobre esse seminário que foi realizado entre 12 e 16 desse mês, mas nós viajamos legal aqui. Falamos muito mais coisas do que isso aí. Muito obrigado a vocês, mais uma vez. Muito obrigado a você que ficou ligado. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Segunda-feira, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá.